Acordei cedo. Ainda que seja normalmente essa a minha rotina, hoje é um dia diferente. Levanto o store e olho lá para fora. O sol voltou e trouxe com ele uma estranha calma. Se calhar aproveito para vestir o fato de treino e para ir dar uma corrida. Abro a porta do quarto e dou por um silêncio invulgar. São 8 da manhã e os meus pais ainda dormem. Não é um dia como os outros, não, não é. É um dia de greve geral. Depois de comer uma maçã, saio de casa e então começo o meu treino. A primeira coisa em que reparo é que os carros lá fora continuam estacionados à porta dos meus vizinhos. A segunda é que não se vê viva alma. Compreensível. Os autocarros são escassos, o que até é habitual na zona de Paiões, Sintra, mas hoje são ainda menos. Automóveis esses passam de vez em quando, mas mal se dá por eles. Já lá vão 5 minutos de corrida, quando chega à ponte pedonal que passa por cima da tão ilustre IC19. Numa das mais movimentadas estradas do país, ouve-se um estranho e recatado zumbido de trânsito. Os carros vão e vêm, timidamente, e perdem-se no horizonte, mas continuam a ser poucos, tão poucos, o que não é normal na IC19. Chega à zona do Cacém e já me começam a pesar as pernas. Só me ouço a mim mesmo e às minhas frustradas tentativas para recuperar o fôlego. É uma paz invulgar esta que me assola. A linha de Sintra não é propriamente conhecida pelo seu simpático silêncio. Um quarto de hora mais tarde, passo pela estação da CP e lá vêm-se algumas pessoas. Todas elas esperançosas por apanharem um comboio que teima em não chegar. Comenta-se até que em Queluz alguns manifestantes colocaram em frente aos comboios para que estes não cumprissem os serviços mínimos. São os últimos esforços dos gravistas. Também eu vou nesse último esforço. O tempo passou rapidamente e é hora de fazer o caminho de volta. Meto-me por uma rua estreita e reparo que o lixo ficou por recolher na noite passada. Os cafés estão fechados, os stores por levantar. O sol voltou, mas ninguém se preocupa em recebê-lo. Parece até uma manhã de domingo.